Equipes do Corpo de Bombeiros de Foz do Iguaçu foram deslocadas por volta de 19 horas e 50 minutos desta sexta-feira para a rua Uriel Ferreira de Oliveira, no bairro Cidade Nova. A informação era de que no local havia uma pessoa ferida por disparos de arma de fogo. Rapidamente, todo o aparato médico foi mobilizado. Ambulância, viatura de apoio médico e supervisor de serviço foram em destino à vítima. No local, constatou-se que um jovem de 21 anos tinha um ferimento por disparo de espingarda calibre 12 na altura do peito. O ferimento ensejava atendimento imediato, pois havia risco de morte. O apoio médico, já em deslocamento, encontrou a ambulância na Avenida Tancredo Neves. A polícia militar, chamada para atender o fato, localizou um cartucho de espingarda calibre 12 caído próximo ao local onde o rapaz foi ferido. Segundo o que foi apurado pelos PMs, dois indivíduos em uma motocicleta de cor escura teriam aproximado-se do jovem, efetuado os disparos e fugido em direção ao bairro Cidade Nova. Buscas foram feitas pelos atiradores, mas ninguém foi localizado. Uma jovem de 17 anos que acompanhou o rapaz ferido na ambulância não soube dar mais detalhes sobre o caso. Quando a ambulância chegou ao pronto-socorro, rapidamente o jovem foi encaminhado com risco de morte para o centro cirúrgico. Não há informações sobre o motivo da tentativa de homicídio. A equipe da Polícia Civil deverá investigar o caso. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.